Pegando aqui algumas coisas. Primeiro, beta. Não sei se todo mundo está familiarizado com a ideia de beta. Beta é o que a gente usa em programação, geralmente. Quando a gente lança um software novo, a gente coloca o nome de beta quando ele está em testes ainda. Então, essa é a primeira coisa desse produto. Pela correria toda que o Gilson estava contando, de todo o trâmite, de repente, saiu um convênio meio... já estava enrolando pra caramba, muito mais curto o tempo de produção e orçamento, a gente resolveu lançar um produto que é um beta, ele não é um produto acabado, é um produto que a gente está lançando para experimentação, a gente tem muito interesse de ouvir o retorno de vocês, depois eu vou passar o link e o e-mail para quem de repente, ah, você falou da sua web rádio, então, pô, a gente tem uma seção de links de web rádio, então demorou para ter o link da web rádio que você tem contato na seção de links, é um pouco essa a ideia do produto. É, a gente dividiu. A ideia desse CD é possibilitar que uma pessoa que não tenha contato nenhum com internet ou com web rádio, ou tenha pouco conhecimento, consiga mapear quais necessidades e quais competências ele precisa ter no grupo dele para construir uma web rádio, ou então auxiliar alguém que já esteja envolvido um pouco com o meio a montar a sua web rádio, colocar a sua web rádio no ar. Eu vou entrando em cada sessão, mostrando um pouco. A gente tem primeiro esse texto, o que é web rádio. A ideia desse texto é ser um texto orientador do CD inteiro. Então ele é dividido em sessões, como funciona, redes, gestão e financiamento, direitos autorais e compartilhamento, no ar. Acho que essa é a última sessão, se eu não pulei nada. Isso. A ideia desse CD é dar uma geral de tudo que está por trás de web rádio, para qualquer pessoa ler e sacar o que ela precisa, né? O que envolve montar uma web rádio.